Aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão juntos. Mesmo até, ergue seus braços um pouco, vamos juntos. Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Deus abençoe seu coração nessa tarde. Aleluia. Fizemos a escolha certa, né? Porque a melhor coisa que tem é buscar Deus. Nós nunca vamos deixar de receber quando nós buscamos. Isso é muito importante. Essas opções que nós fazemos. E nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente sente. Precisamos deixar que a palavra de Deus venha curar os nossos sentimentos. Porque muitas vezes esses sentimentos ficam com uma raiz dentro de nós e pode tirar até a nossa vida. Então, se não é bom, nós não podemos guardar. Precisamos tomar muito cuidado. Então, olha, esse livrinho aqui da Mary, ela diz, desfrute da vida longa. Então, ela vai dar muitos exemplos, muitos ensinos, tudo baseado na palavra de Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado com as coisas que estão rolando na nossa vida. E nós precisamos orar para perceber que nós estamos guardando coisas que não se devem. Porque as vidas são abreviadas por causa disso, gente. Coisas que são guardadas no coração que não pode. Viu? Então, se eu não oro, se eu não adoro a Deus, se eu não leio a Bíblia, eu nem estou sabendo o que está rolando. Eu às vezes posso pensar que eu estou indo bem, mas eu não estou. Porque tem coisas que eu não quero liberar e soltar. Mas eu preciso do Espírito Santo para isso. Então, por isso que nós passamos um momento onde a gente ora em línguas, adoramos o Senhor, temos a palavra de Deus. Então, a presença de Deus na nossa vida vai ajudar a liberar todas essas coisas que querem ficar como parte da nossa vida e não pode. Então, esse livrinho é interessante porque, às vezes, a gente não está prestando atenção no que estamos fazendo ou guardando. O que nós temos que guardar é a palavra de Deus. Deus diz, guarda a palavra. Quantas vezes que Deus já não disse isso? Ele começou lá com Adão, assim que ele cria Adão, não é? E Eva coloca os dois lá no jardim e diz, guarda no seu coração, ou seja, guarda o seu coração, guarda a minha palavra no seu coração, toma conta do jardim. O jardim, gente, é a nossa vida, é o nosso coração. Nós precisamos saber o que nós estamos guardando, gente. Porque às vezes não é ficar guardando dinheiro. E daí, ó, bate com as 10 aí, não adiantou nada guardar dinheiro, e além do que, nem está bem na vida. Com Deus, nós temos que estar bem com Deus. Entende? Nós precisamos ser bem diligentes em tudo na nossa vida. Então, esse momento a sós que a gente passa orando, Deus vai passando um filmezinho na nossa cabeça, né? Passa assim. Pai, isso não, isso não. Então, por que que Deus mostra o não? Mostra para a gente se arrepender. Precisa de arrependimento. E os orgulhosos não querem se arrepender. Então, o Espírito Santo vem de novo, coloca na nossa consciência. Quem fica nos ajudando é a nossa consciência. Puxa, para que isso? Para que? Sabe? Então a nossa consciência está nos alertando porque ela é parte da nossa nova natureza. Então toda pessoa que nasceu de novo tem uma consciência ativa. A menos que ela não ore mais. Se ficou displicente, a consciência vai falando, a planta ela fica muito fraquinha. E nós não ouvimos mais. Então aí o Espírito Santo não tem como nos ajudar e é um perigo perder a salvação. Mas se nós oramos, a gente sempre está passando um filminho e vem aquela consciência. Não é que é uma condenação, gente. A consciência está nos alertando. Isso não, ou então, isso sim. Tá? Então, esse livrinho aqui da Merlin, eu aconselho. É interessante, porque nós precisamos prestar atenção no que nós estamos fazendo para o diabo não roubar a nossa vida. Já não chega o que ele rouba, né? Ele rouba amizades, ele rouba tantas coisas, materiais, ele rouba muita coisa. Ele rouba a nossa felicidade, né? Mas ele rouba a vida também. Ele pode encurtar a nossa vida, em vez de ser uma vida longa. Então nós precisamos prestar atenção, hein? O que que nós estamos guardando no nosso coração? Não compensa, gente. Não compensa guardar coisas que estão atrapalhando, sabe? Então vai orar, veja bem o que está acontecendo, deixa o Espírito Santo te ajudar e a palavra de Deus vai limpar o seu coração. Vai te dar força e você vai ter a condição de passar por cima, de se arrepender e não fazer mais, e não guardar mais. Então isso é uma lição de Deus para nós. Jesus, ele mesmo passou por tudo, e ele não guardou nada. Ele deu exemplo para nós. Então é por aí. Então nós temos longos anos de vida, conforme o Salmo 91 diz, né? Dar-te-ei longos anos de vida. Termina assim, então. Nós temos que ter essa condição boa no coração, viu? Então vamos prestar atenção, gente. O ano está acabando. Vamos guardar lixo, não. É momento de limpeza para a gente, o ano que vem, ter sucesso. Porque as coisas de Deus é sucesso, sempre dá certo. Viu? Se não está errado, nós é que estamos atrapalhando. Não é Deus que não quer dar ou o diabo que é o culpado. O diabo, gente, não precisa pôr toda a culpa no diabo. Nós damos condição para ele. Viu? A gente abre a porta para o diabo. Então nós não podemos deixar o diabo roubar as coisas boas. Viu? Alegria, disposição, o amor. A gente não pode deixar o diabo roubar essas coisas, né? Então esse livrinho, recomendadíssimo. E esse daqui é até um bom presente, hein? Aquelas pessoas de mau humor, que tal? Você pega uma caixa bem grande, põe um monte de papel lá dentro e tal, e põe esse livrinho. Quem sabe a pessoa se manca, que ela tá precisando, sabe? Mudar um pouquinho, só ficar aquela ranzinzice toda, né? É uma sutileza de falar, vamos largar a mão do ranzinho? Pois é. É, eu acho que é. Tem gente que tá precisando mesmo. Muita gente. Ah, tá. Vamos fazer um pacotão, gente. Debaixo da árvore, aquele pacote. Ai, que presentão. Olha, já pega um carro bem dentro de uma carroça atrás e põe lá a caixa. E chega na casa da pessoa. Brindou! Mas já que sai correndo, hein? Né? Porque se a pessoa aprender, gente, vai ser maravilhoso. Né? Porque é isso que Deus quer. Essa bondade de Deus, esse amor de Deus. Se ele nos ensina e a gente vê a cabecinha dura, a gente não quer ceder, então precisamos do Espírito Santo. A gente se magoa com qualquer coisa, a gente se ri com qualquer coisa, a gente estava... Por isso que a gente tem que orar, ir lá nos pés de Jesus, ai, chorar mesmo nos pés de Jesus, me arrependo. Eu não posso ser assim, é perdido. Então, na tua fraqueza, eu sou a sua força. Né? Sozinho nós não vamos ter força não, gente. Nós vamos ter força para espantar os outros, só isso. Então, é uma força maligna. Não, Deus está nos dando uma força boa para nos dar vida. Então, essa carta de dezembro que eu escrevi, eu estou falando que aqui que nós precisamos aprender na palavra de Deus sobre o domínio e a autoridade que Deus deu para o homem. Então, eu vou explicar na palavra desde o início, quando ele deu autoridade e domínio para Adão. E ele nunca tirou. Só que o diabo é mentiroso. E ele falou até para Jesus que ele tinha esta autoridade e que ia dar para ele todos os reinos, não foi isso? Só que é mentiroso. O diabo, Jesus falou, você é o pai da mentira. Aliás, desde o início, você é um mentiroso. Então, gente, tipo, doença para Deus é mentira. Porque a doença vem da maldição. A maldição já foi levada sobre Jesus na cruz. Então, nós não podemos ficar aceitando essas coisas. Tá que existem os sintomas da doença, mas eu não posso aceitar isso. Eu tenho que orar para eu ser sarada. E, olha, atenção, no começo a gente não tem a fé para receber a cura imediatamente. Então o médico vai ajudar, faz um exame, dá um remédio, faz um tratamento. Mas eu vou orando, eu não aceito. Confessando a palavra, adorando a Deus, na presença de Deus, até que tudo junto... Aquele medicamento, Deus vai abençoar aquilo tudo para eu não morrer, para eu não ficar, sabe, de uma parte da minha vida sem vida, não pode, tá? Então, junto com a oração, a gente vai receber a cura. Não é, Deus não é contra, mas eu não posso depender só daquilo, porque só medicina, gente, não dá vida longa. Não, a pessoa pegava uma doença aí e já ficava curadinha na hora, não estava nem se preocupar. Mas tem vezes, ela não vai dar conta. Certas coisas ela não dá conta. Então, a gente só vai até aqui. Daqui para lá a gente não vai, não tem ainda. Então, mas se eu juntar o que eles têm até aqui com o que Deus é, a cura, o remédio, vai dar tudo certo. Maravilhoso, gente. Então, as mentiras do diabo, é isso que eu estou dizendo. O diabo é um mentiroso. Ninguém vai dizer que você não está com uma dor. Não, você está. Mas isso não quer dizer que a doença é um sintoma. Você entende, gente? É um sintoma. O diabo põe, mas Deus não olha a doença porque ele levou sobre si. Ele levou sobre ele a doença. Nós temos que ter essa revelação do Espírito Santo. Então, de tanto orar em línguas, eu fiquei testando isso quando eu comecei a traduzir o livro, porque eu já pus mil coisas, né? Como eu disse para vocês, a gente ia no banheiro, saía sangue de todo lado. Era só sangue lá no vaso, no banheiro. Mas eu não me amedrontei nem um dia. Eu fiquei orando muito em línguas, conversando muita palavra, todo dia. E tipo assim, também se morrer, morreu, mas eu não sou cristã, isso aqui é doença que vai matar, não vai. Mesmo porque o Espírito Santo começa a te dar uma força de que você começa a crer no que Deus fala. Você começa a ter uma força no que Deus fala. Não, mas Deus fala isso. Eu vou ficar firme nisso. Até o dia que eu estou tomando banho e olho no chão um negócio preto assim, meio gosmento, eu achei que era mais barato, porque eu estava lavando a cabeça, de olho fechado. Aí, quando eu abri o olho lá no chão, chão branco, um negócio preto assim, gosmento, eu, ai meu Deus, é mais barato, agora para onde eu vou fugir? Não dá. Né? E agora? Mas eu fiquei barata, acho que não é bem barato. Eu joguei um pouco de água pro pé, foi assim, realmente isso é barato. Ah, isso daí é o tal do cisto que o médico falou que eu tinha no meu ovário. Sei lá, um troço assim, olha, era um tumor meu. Aí eu falei, ah, então o seu lugar é ralo. Toquei lá pro ralo, foi embora. Nunca mais, eu tinha dor na barriga, eu tinha coisas, as ia atrás, ia na frente, ia tudo. Gente, eu fiquei 20 anos sem ir no médico. 20 anos. Então, no período da menopausa, eu nunca fui. Deus me curou, eu fiquei só orando. E o Espírito Santo me orientava, faça exercícios. Eu fazia exercício, não tem cadeirinha nenhuma. Fazia exercício orando em línguas, confessando a palavra, uma hora por dia. O Espírito Santo começa a andar, começa a rodar a casa andando, uma hora por dia. O Espírito Santo foi me iluminando. Eu nem me desequilibrei nunca em um dia. Então, as mentiras do diabo, a gente só vai acreditar que é mentira se orar muito em línguas e ler a Bíblia. Senão você não vai ter força para acreditar que a mentira é muito pesada. Sabe, gente, é um tipo de mentira, entre aspas, perfeito, porque é do pai da mentira. É um enganador, Então, ele consegue, porque ele faz a gente sentir e ver, pronto, acabou, é isso. Mas se você se apega, se agarra, eu falei, não, como eu já disse, que eu me agarrei em Jesus. Eu me agarrei em Jesus, falei, não, ele vai me segurar, porque eu creio nesse Deus. Eu amo esse Deus, eu quero esse Deus. Você tem que ser louco nesse correio. Esse é o meu Deus, ele não morreu na cruz a troco de nada. É atrás dele que eu vou. E ele é possível, ele vai me dar um jeito na minha vida, porque ele é Deus. Ele é Deus, ele vai dar um jeito. E eu fiquei orando firme. E daí mil outros sintomas, sei lá, agora eu já esqueci, gente. Isso foi tantos anos já. Que não convém lembrar. Lembrei desse agora para dar um exemplo aqui para você. Tá? Então, o diabo é mentiroso? Nós temos que exercer autoridade sobre isso. Porque o diabo você não vai matar. Você não vai. Você que decide. Você não acha isso o máximo? Deus nos deu essa condição. Isso é uma capacidade que Deus deu para nós. Através da nossa nova natureza. Então é sobre isso que eu estou falando nessa carta. Você não acha bom você ler essa carta, dar uma examinada e passar bem esse fim de ano e entrar no ano que vem com uma maneira de vida diferente, um estilo de vida diferente, para você dominar. Isso não quer dizer que nós vamos dominar pessoas. Isso não existe. Mas nós vamos dominar o mal. Sim. Gente, isso não quer dizer que não venham circunstâncias. Mas as circunstâncias não é para acabar conosco. Pelo menos se eu que estou orando, pelo menos comigo, Deus vai segurar as pontas. Vocês estão acompanhando? Aonde mais Deus conseguir segurar que eu estou orando, vai ser ótimo. Porque vai depender de cada um também. Vocês estão acompanhando? Porque Deus não força nada, né? É um guarda-chuva grande que pode sabe, cobrir bastante gente para não pegar chuva. Mas também depende de cada um, porque tem gente que quer sair na chuva, né? Quer, ué. Deus não vai segurar, ele não segurou o pé de Adão. Não, Adão, não vai. Tipo, ai, mas eu vou. Não vai. Não, Deus não fez isso. Não faça. Ele foi feito. Então Deus não pode fazer nada. Vocês estão acompanhando? Então, gente, mas há uma unção de você estar confiando na palavra e isso passa de você para quem está próximo. Até que Deus consegue ajudar aquela pessoa. Agora, se começar a fazer muita arte com o diabo, aí, sabe como é, né? Depende de cada um, né, gente? Mas Deus vai dar chance também para esses ateiros, viu? Então, essa carta é para entendermos isso. O diabo é um baita do mentiroso, ele põe sintoma, ele vai falar, hoje você vai morrer. Hoje você vai morrer, de hoje você não passa. Ele fica na cabeça, ah, hoje, e assim vai. Mas se você ficar adorando a Deus, ele vai ver uma força, e o quê? Eu não acredito, não aceito. Nós vivemos pela fé, o justo vive pela fé, mas tem que ter fé. Então é importante você dar essas ordens para o seu inimigo. Né? Para a gente poder ter essa guarda de Deus. Porque o diabo, ah, mas Deus não vai te guardar, não. Não, isso é mentira. Ele não faz isso direto. Ele não falou isso para Eva? Não, mas não é bem assim. Você pode. Claro, aliás, vai ser mais que Deus. Aí você vai conhecer o que é o bem e o mal. Uhum. Conheceu mesmo. Já ficou no mal direto. E aí viu que era o bem, mas era tarde. Ele fala de uma maneira distorcida. Não, até Deus pode curar, já teve mesmo, mas você ele não dá. Você ele não dá. Você vai morrer mesmo. Mas não é Deus que fala isso, gente. Aí eu fico com medão, o que, que eu faço? Me ajoelhando, o diabo fico chorando. Vou morrer. Aí você quer. Em vez de eu ficar chorando no, ajoelhado diante do diabo, eu peguei meu braço e ficava ficando a Deus. Vamos ver a diferença. Cada um tem que provar a diferença, gente. Tá certo? Vale a pena. Isso é para todas as áreas. O bicho é mentiroso. Você deixa o bicho entrar lá dentro da casa, abre a porta, olha o bicho lá da rua, entra aqui tudo. Vem aqui no meu sofá branco, deita aí sujo, sai, você deixa. O invasor entrar. Ele é invisível. Por isso que nós temos que andar no espírito. Ele vai querendo entrar, ele vai querendo. Um dia Deus me deu uma visão lá na janela do meu quarto, mas foi muito rápido. O bicho lá fora, assim, querendo entrar, até por aí, pra fora mesmo, aqui você não entra. De tanto que eu tava conversando, que aqui você não entra em nome de Jesus. Mas a gente ora, fica lá orando, e todo dia. Mas se você não puser guarda na sua casa, gente, não adianta porta blindada. Porque vai entrar pelo teto, sei lá, algum lugar. Não vai ter escapatória. Certo? Então, essa carta é importante para você examinar as escrituras e entender o que Deus fez por você, Jesus. Agora você é que deixa. Fica aí. Não. Ok? Vale a pena. Senta lá, amanhã é domingo, dá uma lida nessa carta e busca isso com garra e começa a orar todo dia que você vai ver como Deus é fiel. Ele é fiel. Agora, esse livro do Smith, gente, esse cara é o máximo, é um devocional, para cada dia. Então, são pregações dele, alguém fez uma coletânea das pregações dele, mas é de tanta fé que o cara tinha, gente, que ele ressuscitou não sei quantos mortos. O cara era demais, gente, eu sei quantas pessoas foram curadas, mas tem um exemplo dele que Kenneth Tepp dá, que ele estava lá num vagão de trem, e ele indo de um lugar para o outro, sentado, quieto, na viagemzinha dele lá. As pessoas que estavam no vagão foram tocadas por Jesus através dele, do tanto que ele tinha da presença de Deus. As pessoas deram todas na frente dele, queremos aceitar Jesus. Por favor, ore por nós. Gente, ele não falou nada, ele nem pregou, só a presença dele. Então, cada sermão dele, porque isso aqui é uma coletânea dos sermões que ele fez. Então, cada sermão, gente, é de muita fé. E sempre acompanhado dos testemunhos de milagres que Jesus fez. Então, de repente, nós estamos precisando disso para dar sabe, levantão assim, não, esse meu Deus é demais, eu quero isso para minha vida. Porque é você que tem que querer. Não espero que os outros tenham. Você tem que ter. Você pode ter, amém? Glória a Deus. Então, nós vamos continuar o nosso ensino de quinta-feira. Nós não falamos que Deus, tudo que Ele manda a gente fazer é sucesso. Começamos no Salmo 1 e a gente viu que Deus falou, se nós meditarmos na palavra dia e noite, nós vamos ter sucesso no que nós fazemos. E assim nós fomos vendo, né, esse poder de Deus, até que a gente vê as falas de Paulo dizendo que o que ele busca, na verdade, é o plano de Deus para a vida dele, que até então ele não tinha cumprido. Mas ele diz que tudo que ele tinha, ele pôs como refúgio, porque o que ele tinha do mundo não serve para Deus, para ser salvo, que a vida dele só teve valor mesmo quando ele foi salvo, quando ele encontrou Jesus. Então, por isso que ele diz, olha, eu prossigo buscando este alvo, mas ainda não consegui, não digo para vocês que eu já consegui, mas o que é do meu passado, para mim, não interessa. E daí ele dá uma lista de toda, sabe assim, o currículo dele, que foi um super cara dentre os religiosos judeus, certo? Mas aquilo ele disse, isso aí não valeu nada, era uma grande religiosidade sem salvação. Tá? Então, mostra a entrega, como é importante a entrega da nossa vida a Deus, porque Deus vai sempre nos levar para o plano dele. Se você souber qual é o plano de Deus conforme você está orando, você vai pagar o preço para fazer o que Deus quer. Porque, gente, a glória que nós vamos receber não é aqui na Terra. Tá? Nossa glória, Deus já falou que é lá, né? Nós vamos ter de acordo com o que nós fizermos aqui, ou bem ou mal, não é isso que Deus falou? Então nós vamos continuar nesta visão, mostrando, tipo, até a entrega de Jesus, como foi total. A entrega de Jesus foi total ao Pai, não foi? Isso. E depois a gente vai ver alguns exemplos aqui de quem tinha dificuldade para se entregar e de quem realmente se entregou. Então, vamos abrir em João, capítulo 8. E nós vamos ver aqui, esse momento, do versículo 1 até o versículo 11, é daquela mulher que foi pega em adultério. E daí, o que esses religiosos fizeram? Já puseram ela lá na praça e já iam e trouxeram na frente de Jesus, né? E já queriam que Jesus estivesse junto para condená-la, porque diante da lei, se qualquer mulher fosse pega em adultério, ela seria apedrejada em praça pública até morrer. Então ia ser o caso dela, ela já tinha uma sentença de morte, era bárbaro, o caso era bárbaro, era horrível o que ia acontecer com ela. Então eles vieram e perguntaram até para Jesus se ele achava disso, né? Então, Jesus diz assim, olha, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E ficou escrevendo lá no chão, que ninguém sabe o que ele estava escrevendo. Talvez fosse os pecados de cada um, né, gente? Ele falou assim, ó, quem nunca pecou, pode começar. Quem foi aqui? Aí, a mulher vem perto dele e ele falou assim, ué, cadê as pessoas que te condenaram? Ela disse, ó, eles foram todos embora. Então, Jesus falou assim, então, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Isso para nós aqui, para a nova natureza, para nós que aceitamos Jesus, o que Jesus fez dessa obra de redenção, quer dizer esta situação, que agora em Deus ele não nos condena, ele nos perdoa. Isso não quer dizer que é para eu ficar pecando, mas eu chego a Jesus nesta condição da mulher. Qualquer pessoa, qualquer pregador, qualquer pecador chega diante de Jesus nessa condição dela, pecado, não importa qual seja, ou todos. E Jesus diz, olha, eu não te condeno, eu te aceito porque você me aceitou. Então, vai e não peques mais, que agora você tem uma nova natureza. E ele diz isso no versículo 12, olha. De novo lhes falava Jesus dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terás a luz da vida. Então, essa luz da vida aqui é a própria nova natureza, que está dentro de nós. Então, entenda isso. Você aceitou Jesus, você tem a luz da vida dentro de você. Isso quer dizer o quê? Que Deus escreveu toda a lei no seu espírito, nessa nova natureza. Porque agora você sabe muito bem o que você pode e o que você não pode. O que você deve e o que você não deve fazer. Sim ou não? Claro, gente, que a sua consciência não faz assim. Bom, se ela não fizer mais, você perdeu a salvação. Mas quem está salvo sabe que não pode. Pô, você vai meter a mão na bolsa da mulher e arrancar um dinheiro lá? No meio da situação, sua consciência fala, não. Sim ou não? Vai, claro, porque você tem esta luz da vida que está na sua nova natureza. Por isso que Jesus está dizendo que quem quer segui-lo não vai andar nas trevas, no pecado, porque tem a nova natureza. Então, essa condição que ele deu para esta mulher pecadora, que iria ser passada para nós depois que ele morresse e ressuscitasse, certo? Mas nós temos que lembrar o seguinte, que quando Jesus, antes dele ser batizado por João Batista nas águas, batizado com o Espírito Santo, ele viveu 33 anos com esta luz da vida, sem ser cheio com o Espírito Santo. Ele nunca fez milagres até então, né? Ele viveu sem pecado porque ele nasceu com essa luz da vida dentro do ventre da mãe dele, Maria. Ele já nasceu sem pecado, tá? Ele já foi gerado pelo Pai no espírito dele com esta luz da vida, com a nova natureza. Ele já nasceu com o espírito nascido de novo. Só Adão é que teve esse espírito. Tipo, Adão nasceu para esta vida, Deus soprou a vida dele lá, deu a nova natureza, ele já conhecia os princípios de Deus, certo? Mas ele pecou, perdeu, e quando nós nascemos, e até hoje, quando, desde Adão, depois da queda, qualquer pessoa que nasce, ela nasce com o espírito morto, bebezinho, nasce com o espírito morto. Nós todos aqui nascemos com o espírito morto. Mas Jesus não. Jesus nasceu com este espírito que nós temos agora. Nascido de novo já. Já com a natureza de Deus. Porque foi o Pai que gerou ele lá, não foi? Através do Espírito Santo. Estão acompanhando? Então Jesus viveu 33 anos com esta natureza nova. Porque foi gerado com um espírito nascido de novo. Foi o primeiro homem nesta terra depois de Adão, que nasceu sem pecado. Que nasceu com a nova natureza, com a natureza de Deus, no espírito dele. Mas ele operava, andava numa carne, igual a nossa. Por isso que ele pôde morrer. Vocês estão acompanhando? Mas ele morreu, gente, ele morreu literalmente. Até o espírito dele morreu. Porque espírito nascido de novo não vai para o inferno. Não é demais isso? Pensa. A que condição Jesus chegou? O nosso Deus. Por isso que nós fomos salvos. Vocês estão acompanhando? A grandeza deste mistério, né? Dessa redenção. Então ele viveu 33 anos assim, até que ele vai ser batizado por João. E João diz, não, mas eu não sou digno. Jesus, sim, você que tem que batizar. Porque tinha que ser cumprido tudo isso. Ele, como homem, precisava ser batizado com o Espírito Santo. Porque nós já vimos que ele não agiu, fez toda a obra do Pai sozinho, mas com o Espírito Santo. O Espírito Santo é que deu sempre toda a liderança para Jesus do plano de Deus, do que fazer. Vocês estão acompanhando? Por isso que nós precisamos entender o sacrifício que Jesus fez, como ele andou como uma pessoa, um homem, que se despojou de sua divindade. E se fez homem, se fez, como nós. Você entende, gente? Mas ele nunca andou na fraqueza humana. ele andou, sabe, com o Espírito nascido de novo, com o poder dessa nova natureza. Bom, mas aí ele é batizado com as águas, e quando nós já dissemos que ele entra dentro da água, foi o momento que ele falou para o pai, hoje vocês vão entender isso melhor, que ele falou para o pai, eu agora vou até o fim do seu plano para a minha vida, que é morte. Então foi uma entrega total de Jesus na hora que ele foi batizado nas águas e a seguir, então, ele foi cheio com o Espírito Santo. Ele foi cheio com o Espírito Santo para poder cumprir o plano de Deus. Quem não está cheio com o Espírito Santo não pode cumprir o plano de Deus, porque é o Espírito Santo que nos guia dentro desse plano. Certo? Então, Jesus fez, naquele momento, uma entrega absoluta, total a Deus. E nós vemos que ele nunca construiu uma família dele. Tipo, ele não se casou, não teve uma família, ele não teve filhos, ele largou, aliás, a sua família para poder servir ao pai, ao plano do pai. Este era o plano do pai para ele, tá certo? Então, se ele não fosse cheio com o Espírito Santo, ele não ia poder fazer o que o pai queria, ele nem ia saber, porque ele estava numa condição humana aqui na Terra. Ele não estava numa condição divina. Nós precisamos entender isso. Jesus sofreu tudo. Ah, mas ele não sabe que eu estou sofrendo. Ele sabe sim. Porque ele andou numa condição humana sem pecado. Ele andou numa área que não estava redimida. Nem a alma e nem o corpo. O Espírito sim, salvo. Tá? Então vocês vejam que é possível uma pessoa ter um Espírito salvo e ter uma conduta santa. É possível. Mas nunca cumprir o plano do Pai, não ter direção do Espírito Santo. Mas não precisa andar no pecado, mas é temente a Deus. Pode acontecer isso. Agora, se eu quero servir mesmo o que Deus quer para a minha vida, eu preciso do Espírito Santo para ver essa entrega total, igual de Jesus. Para acontecer o avivamento, inclusive. Ainda não aconteceu nesse tempo agora, porque não tem ninguém ainda preparado com essa entrega absoluta. Mas este é o plano e a visão de Deus para nós. Nós estamos buscando essa entrega total conforme nós vamos orando e nos despojando dos nossos desejos pessoais, humanos, para que a gente entre na vontade do Pai. Então vamos ver agora aqui sobre entrega. Lucas 14, abre aí um instantezinho. Vamos ver. Lucas, o que, que Jesus fala sobre entrega? Porque parece, gente, que é um pouquinho de exagero de quem entrega, ou sei lá, Jesus não quis dizer isso, mas nós vamos entender melhor agora. Lucas 14, isso, 14. Versículo 26 e 27. Jesus diz assim, olha, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está bem claro aqui, não está? Aborrece, tem tradução que diz odeia. Essa minha aqui está aborrece. Mas essas duas palavras são pesadas, mas ele quer dizer o quê? Se você não me ama mais do que os membros da sua família. Porque se eu amo Jesus mais do que os membros da minha família, eu sou capaz de entregar os membros da minha família para Jesus. Se eu amo os membros da minha família mais do que Jesus, eu que controlo a vida deles e não deixo que Jesus venha cuidar da minha família. Só que eu não dou salvação para a minha família. Então, é isso que Jesus está falando. Então, racionalmente ou mentalmente, isso é muito difícil, né? Mas, se nós vamos caminhando nesta trilha espiritual, nós vamos entendendo isso e ficando menos peso para nós de preocupação e medo com relação à família, com coisas que nós não podemos fazer. Porque ninguém pode salvar ninguém, ninguém pode controlar a vida de ninguém. certo? Porque cada um tem a sua vida. Aí no 27 ele diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Lembra, na outra conferência a gente fez um super estudo sobre isso. Já esqueceram, mas vale a pena voltar lá, né? Porque ele está dizendo aqui que tomar a sua cruz não é lá um dia, o dia que você aceitou Jesus, pegou sua cruz e depois você pendurou lá na sala e deixou lá como enfeite. Não, é para todo dia pegar a cruz. Você anda com essa cruz diariamente. Se nós fizermos isso, nós vamos poder ser discípulos de Jesus. Quem não faz, não é discípulo. Nem todos são discípulos de Jesus, né? A gente já estudou um pouquinho sobre isso. Então, ser discípulo, porque Jesus falou assim, ó, vai para todo mundo, prega o evangelho e faça discípulos. Não foi isso que ele disse no final do evangelho? Façam discípulos para mim. O que é isso, façam discípulos? Pessoas que vão me seguir conforme os apóstolos seguiram a ele. Pessoas que vão seguir a vontade do Pai conforme Jesus fez. Então parece que só Jesus tinha que fazer a vontade do Pai. Não, é para todos aqueles que aceitam no como Senhor e Salvador de sua vida. Então Jesus está falando isso daqui, que é para nós amarmos mais a ele. Gente, humanamente isso é impossível. Você não vai amar Jesus mais do que, sei lá, você tem um filho, você tem um pai, você tem um irmão, sei lá, a sua família. Você não vai, porque você vai querer ficar aninhado lá e você que vai querer cobrir a sua família com o seu poder, que não vai adiantar. Vai ser só frustração, certo? Mas Jesus diz que isso é possível. Porque você acha que ele não amava o pai e a mãe? E os irmãos, eles tinham uma família, era grande. Ele trabalhava com o pai como carpinteiro. Ele era obediente, ele vivia lá. Até o dia que Deus disse, é agora. E ele teve que servir a Deus. Fazer o que Deus quis. Por isso que quando, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo falar com você, tipo, você está aí ocupado, você nem... Você, assim, ó, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. E agora eu estou servindo a Deus. Não que eu não amo tanto, que ele ama, amava aquela mãe tanto, que na agonia, na cruz morrendo, ele fala para o apóstolo João, agora ela é a sua mãe, cuida dela. Ele não desamparou a mãe dele. Gente, isso é demais. Né? E João ficou com Maria até o fim. Foi demais. Por quê? Porque ele era o apóstolo que mais amou. Tanto que ele viveu mais que os outros. Ele viveu 103 anos. Naquela época era muito, hein, gente? Porque a medicina não era avançada igual hoje. Eles morriam bem assim, ó, 40, 35. Paulo viveu com 65, parece, por aí, anos. Tá certo? Eles viveram, eles tiveram uma longevidade, certo? E em comparação com o povo que morria cedo. Ah, então, ele foi o homem que mais amou. Próximo ao amor que Jesus tem. Então, por isso que, gente, andar no amor é vantagem. Vive mais. Certo? Então, cuidado com o que está guardando aí dentro. Mas, bom, vamos ver agora, então, esse amor a Deus agora, então, o que é essa entrega que Deus quer que nós façamos, gente? Parece absurdo Deus falando isso, mas só o Espírito Santo que nos convence de tanto orar em línguas. Tá certo? Então vamos ver lá um exemplo no Antigo Testamento que tem tudo a ver com o que Jesus está falando, que é reis. Primeira Reis, capítulo 20. Estão acompanhando? Gente, aceitar Jesus não é só vir na igreja e bater palma, cantar aleluia. Não é só isso, meus irmãos. É se entregar a Ele. Por que não você servir a Deus? Por que não você entrar no seu chamado? Por que não? É para entrar no seu chamado, mas você tem que orar muito, tá? Você tem que buscar muito. Você tem que, então, aprender a amar Jesus mais do que a sua própria vida. Enquanto você dá direção para a sua vida, você não ama Jesus mais do que a sua vida. Então, 1 Reis, capítulo 20. Então, versículo 1, vem cá. Vamos ver aqui o rei Acabe. O rei Acabe era o rei mais fraquinho que tinha, mas, gente, ele teve uma grande qualidade. Olha só, versículo 1. Ben-Hadad, epa, Hadad? Rei da Síria. Nossa, olha isso. Olha só. Rei da Síria ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis. É rei pra caramba, hein? Nossa, 32, gente. E cavalos e carros. Aquelas carruagens lá que é guerreado, sabe, né? Não é esses carros modernos. Esses carros lá. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Isso quer dizer a família. Respondeu o rei de Israel e disse, seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo o que eu tenho. É exatamente isso que Jesus falou. É nós conseguirmos entregar realmente tudo que nós temos, tudo que nós somos para Jesus. Gente, porque nós somos apegados até caixa velha. Vai lá ver, lá naqueles amontoados lá. Né? Apego, coiseira. Cada besterol, diga lá, se não é apego, meu. Então, como é que nós vamos dar um filho para Deus? Tipo, agora você vai cuidar e eu vou ficar aqui orando. Mata as cachaiadas lá. Aquelas coiseiras que tá tudo lá. Latinha velha, sei lá, meu fio. Mas nem sei, é tanta bugiganga. Pneu que não serve mais para nada, rodado já. Mas está guardado. Não é, gente? É cada coisa, gente. O fio do cabelo cortado quando tinha 10 anos. Pra quê? Gente, é cada coisa que não tem ali dentro. Como que nós vamos entregar agora um filho para Deus? Me diga. Fala. É por aí. Vai ter que orar muitas horas de noite. Ai, se aconteceu mal com meu filho, não vai acontecer. Não quero isso aqui pensando. O Senhor diz que guarda a nossa casa. Não tem as notícias funestas. Ai, se a polícia vier amanhã. Ele vai abrir o teto da tua casa e vai sair voando por cima. Ele não te pega. Sei lá, meu, se você estiver andando com Deus, ele vai te guardar. Se você estiver no plano dele, ele vai. Às vezes passa por alguma enrascada, até pode, sei lá, que eles já foram presos, tal, tudo por causa do evangelho. Mas Deus fez maravilhas. Né? Quando que Deus deixou de cuidar da família dele? Quando? Nenhum dia. Certo? Então veja o quanto que você é apegado às coisas, às pessoas. E isso não deixa você servir Deus. Certo? Você pode ajudar os outros até um ponto, porque o resto é de Deus. Olha, só ajuda até aqui, daqui para lá é Deus. Vocês estão acompanhando? Sim. E não pode separar isso de Deus. Então veja, gente, a ousadia desse rei aqui, poxa. O cara é que, depois vendo a história, a gente vê que ele é meio fraco, um rei assim, né? Bom, e ele entrega tudo, ele diz assim, meu Senhor, tudo é seu. Gente, nós precisamos orar muito em línguas, o jejum entra muito aí, para você se despojar, para você não se apegar, para você não ter medo, saber que o Senhor é o seu Deus, Ele que te supre, Ele que te guarda, porque Ele está vigiando. Então, isso é nível espiritual, né? Isso é um super nível espiritual, né? Mas o Espírito Santo é que concede para nós, tá? Então, nós vamos ver agora que essa entrega não foi fácil para Jesus. A gente viu que ele, pela natureza nova dele, ele nunca hesitou em se entregar inteiramente a Deus. Né? Tipo, ai, não, eu não vou me entregar muito, porque eu tenho minha mãe, meu pai, não. Na hora que ele foi para dentro da água, ele disse para o pai, eu vou até a morte. Para mim agora é o seu plano daqui para diante. E sai, então, ressuscitado da água. Tipo água morte. Batismo na água é isso, certo? Eu vou sim morrer para esse mundo. Eu vou viver na ressurreição que você me deu, Jesus. Então, e o batismo no Espírito Santo foi para conduzi-lo no plano de Deus com a unção e o poder que ele tem. Então, vamos ver, Pedro, não foi tão fácil para ele se entregar. Nós vamos ver algumas coisinhas de Pedro, Mateus 16. Vamos lá. Vamos ver, Mateus. Mas, gente, essa é uma entrega. Veja que não é uma... Deus não nos quer, assim, sabe, gente, só aquele crentezinho que vem para a igreja. Mas ele nos quer inteiramente. Você não quer o seu filho inteiramente, você só quer ele, não te pertence, né? Por mais que você queira, ele te pertence. Ele vai indo. Ele nunca vai deixar de ser seu filho. E nem o pai e a mãe. Nunca vai ser sempre para os filhos. Vão indo também. Mas a gente vê que esse Deus nos quer como esse tipo de filho. Com essa filiação. Vocês são meus, fiquem comigo. Não é demais, gente? E ele nos dá todo este amparo e este amor e esta presença que nós queremos tanto que os humanos nos deem. Ele nos dá, Deus. Acima do que os pais podem dar para os filhos. E os filhos podem dar para os pais. É uma experiência que cada um tem que conquistar. É acima. Então não fica aquele dózinho, ai, porque eu, ai, porque... Não tem isso. Porque você tem este retorno de Deus como pai para você. Como um membro da sua família que te ampara, que te sustenta, que dá relacionamento com você, de troca, você com ele, ele com você. E é isso que vai desligando você das pessoas, dessa obsessão que é meu, é meu, é meu. É até certo ponto. Não é demais isso? Isso é sobrenatural, gente. Então, veja aqui em Mateus 16, versículo 21. Vamos aqui no 21. Então, veja. Desde este tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aconteceu isso com ele ou não? Amém. Ele falou que ia acontecer? E aconteceu? Amém. Então ele está dizendo outras coisas que vai acontecer no futuro, não está? Nós não vimos, mas vai. Então é bom acreditar. Estão acompanhando? Amém. Isso aqui é um bom exemplo para nós. Ele falou e aconteceu. Tudo que ele disse não aconteceu? E o que ele disse mais ainda que vai acontecer, que nós não vimos, vai acontecer. Então põe as barbinhas de molho. Vai buscar esse Deus. Então ele falou isso tudo, que ia sofrer, né, através dos sacerdotes, os principais ainda, os escribas, que ia ser morto, mas ia ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O que que Pedro fez aqui? Pô, agora que eu encontrei o Messias que todos sempre esperavam, eu encontro, está aqui, faz um milagre, é maravilhoso, está com ele, agora me diz que vai morrer. Ah, não. Jesus, para. Você não vai, você está uma maravilha, fica aqui conosco. Não, nem pense. O que que é isso? Nem pense, isso aqui é demais. Eu nem posso ouvir você falar isso. Então, Jesus dá uma resposta para ele, que é o versículo 24. Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque Jesus não se negou a si mesmo. O que que Jesus mandou nós fazermos que ele não fez? Quer me falar? Só uma coisa, não peque mais, porque ele nunca pecou. Foi a única coisa que nunca Jesus fez, não pecou. Mas tudo que ele diz para nós fazermos com relação a Deus, com a nossa santificação, com a mortificação, com tudo, ele sempre fez. Né? Jesus não se negou a si mesmo. Então não é nada absurdo, ou tipo, você manda eu fazer, mas você, ele fez. Ele fez, gente, ele tinha família. Ele podia ter se casado, como todos. Teve família. Podia ter levado a vida dele, escolhido um outro caminho. Embora ele cresça em Deus Pai. Mas ele não veio aqui para isso. Ele veio aqui para fazer a vontade absoluta do Pai. E você não sabe que o Pai tem uma vontade dele para você? Não. Você precisa saber. Qual é? Não sei ainda. Então vai orar. A primeira vontade dele é que você tenha um relacionamento muito forte com ele. Isso você tem que saber. E por que você não tem esse relacionamento forte com Deus? Você sabe ter um relacionamento forte com as pessoas. Senta lá, vai buscar, vem, essa pessoa te pega, ou você vai, ou vem e fica e faz coisa, e vai, não é assim? Todo mundo faz isso. Por que você não faz isso com Deus? Por que que você não acolhe Deus na tua vida? Porque ele te acolheu na salvação. Então não é absurdo. Então, é uma vida diferente. Que ninguém está dando muita ênfase. Mas o que ele diz que vai acontecer depois, vai acontecer. Então, os que estão com ele não vão ser pegos de surpresa. Vão estar prevenidos, porque ele previne, ele avisa e ele diz como. Então é vantajoso. Mas veja aqui então que Jesus pede isso, tome a sua cruz e siga-me. Mas olha, você tem que se negar a si mesmo. Meu marido nunca veio na igreja comigo, então eu não podia vir, né, querido? Hã? Não, eu não podia vir. Como que eu vou largar meu marido? Qual é a desculpa que você dá que você não veio na igreja? Não, já foi estabelecido. Eu orei tanto, ele nunca viu eu orando. Queria trabalhar todo dia, sempre foi. Até hoje. Está bem cedo de casa. Mas eu orava. Muito. Pois quando ele chegava, estava um ambiente de Deus na minha casa. Quando ele se deu por si, eu já estava nas mãos de Deus. Não tinha como me tirar de lá. Vocês estão acompanhando? Então Deus, ele tem um coração bom. Ele tem. Deus pode agir. Ele disse, ah, é isso que você quer? Então vai, velho. Então vai. Então qual que é a desculpa que você dá para não andar com Jesus? Não tem. Você é que não se entrega. E Jesus quer a sua entrega total para ele. Não pode dar desculpa. Eu criei as duas minhas filhas servindo a Deus. E meu marido nunca foi. Nunca. Não, mas agora eu tenho que ir. Pensa, dá uma mapa, Marta. É porque vai ter um evento lá, eu tenho que ir. Vai vir louvores, coisas maravilhosas. Vem uma pessoa de fora pregar. Ai, você dá 7 às 10. Você dá uma mapa, Marta? A Denise já era grande, tudo bem. Ele disse assim, ah, eu dou. Mas fralda eu não troco. Tá bom, então não precisa. Então dá uma mapa. Tal hora você dá uma mapa para ela. E ele dá. Vocês estão acompanhando? Tinha muita oração por detrás disso para ele aceitar. Então não vem com essa que é a tua família. Tem que ter oração, tem que ter jejum. A vida inteira, toda sexta-feira eu jejuava. Toda sexta-feira. Sexta-feira é dia de sair, comer. Quem sair comer? Sexta-feira é dia de jejum. Fazer jejum na sexta. Você percebe que você não se entrega porque você não quer. Não tem desculpa. De jeito nenhum. Ai, agora fim de ano vai ter apresentação na escola. Fernando, eu não posso ir porque é bem no dia que tem o culto. Eu não posso ir, você vai lá na apresentação? Porque ela tem que ter um representante. Não, eu vou, então vai. Então leva as crianças, tudo bem. Nunca fui, porque eu fazia festa à noite, era bem no dia do culto. Elas sabem que eu nunca fui. Ah, mas isso não alejou ninguém. Ninguém está doente, ninguém está desequilibrado. Elas são minhas amigas. E elas entendem. E hoje tem filhos, sabe como que é. Mãe, tá, você está bem certo, é assim mesmo. Vocês estão acompanhando? Tudo debaixo da oração. Porque eu quero esse Deus, porque eu estou entendendo o que, que vai ser se eu não me entregar agora. Eu não quero que a minha família pereça. Não adianta eu dar dinheiro, carro, melhor escola. Não é isso que eles estão precisando. Eles estão precisando de, no fim, irem para o céu. É para lá que eles têm que ir, porque eu não quero ver meus filhos lá, meus netos no inferno. Você quer? Então, o que adiantou o seu amor aqui? Você ficar lá o dia inteiro lambendo seus filhos, sua família, sua mãe, seu pai, seu tio, seus vizinhos, todo mundo. O que adiantou? Tudo no inferno. Adiantou o quê? Você não se renegou em nada, não se despojou em nada. Você não se entregou em nada para Deus. Em nada. Você só ficou olhando as coisas do mundo, você seguiu o seu caminho, você seguiu o seu plano. Deus ficou para fora, o que você quer? Estão acompanhando? Então é isso que Jesus está falando. Mas isso não é agora. Ah, agora, tal, vou entrar num quarto, num convento, sei lá onde. Não é por aí, você vai ficar louco? Isso é uma coisa que você vai sendo conduzido. E Deus sustenta você. Não que eu não tive as minhas guerras, as dificuldades, sempre, claro. Mas eu venci. Eu falava, diabo, não adianta, você não vai destruir minha casa, minha família, meu casamento. Você não vai. Todo dia, em muita oração, debaixo da presença de Deus, eu sempre orei isso. E ele destruiu? Não destruiu. E ele vai destruir? Não vai. Não vai, porque eu não abro a porta para ele. Eu faço o que eu tenho que fazer. Vocês estão acompanhando? Eu entrego a minha vida ao Senhor cada dia. Então, vamos ver agora aqui, Mateus, vamos aqui para frente um pouquinho, no 26. Vamos ver aqui. É isso que Deus quer. Parece absurdo, mas aí ele vai nos guardar, minha gente. É isso que o Senhor quer. Ele vai nos guardar. Ele guarda a nossa casa, dá tempo para tudo. Deus falou assim para mim, ó, agora vocês vão parar com esse negócio aí de ficar bordando, costurando e fazendo docinho e visita com os outros, com as amiguinhas de tarde. Falou, falou, deu profecia. Agora vocês vão orar. Vocês param com isso. Vai precisar roupinha? Vai lá na loja e compra. Não está precisando muito também. Vai lá e compra. Vai precisar de docinho? Manda aí alguém fazer ou não come docinho. Porque eu quero vocês. Mas a gente orou tanto que Deus pôde ter como nos fazer ouvir. Você acha que Deus não está falando isso para você? Claro que está, mas você não ouve. Você prefere fazer as suas coisas do que fazer o que Deus manda. Você prefere fazer o que os outros estão fazendo do que ficar com Ele na presença dEle. Então, vamos ver aqui agora. Outra dificuldade na vida de Pedro. Então, Mateus 26, versículo 34. Diz assim. Bem nesse momento, hein? No 33, ó. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim, replicou-lhe Jesus. Em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Como que é a nossa vida? É só negar Jesus. Por quê? Porque eu só sigo o meu caminho, eu não sigo o caminho dele. É assim que a gente nega Jesus. Você não sabe? Não, eu sei que Jesus é o Senhor. Ele... Então, eu sei que você sabe. Mas você anda no que ele mandou? Se eu ando no que eu quero e faço o que eu quero o dia inteiro, eu estou negando Jesus. Eu não sei qual que é o caminho dele. É claro que finalmente Pedro se entrega. E se entrega mesmo. Mas ele teve toda a luta e a dificuldade que nós temos para nos entregarmos a Deus. Para que o plano dele seja cumprido na nossa vida. Então, não é uma questão agora de uma condenação sobre você. Existe sim essa luta, essa dificuldade. Mas tem que ir se entregando aos poucos. Né? Então, Pedro foi se entregando aos poucos, porque ele também não estava entendendo como que era essa entrega total. Mas depois que ele nasce de novo, Jesus ressuscitou, todos nasceram de novo. Aí ele entendeu, quer dizer, aí ele foi batizado com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, aí acabou. Entende? Então nós somos batizados com o Espírito Santo, por que que nós não nos entregamos a Deus? É mais fácil a gente dar dinheiro para qualquer coisa que diz que é de Deus, do que dar a nossa vida para Deus. Fala, gente. Não, minha vida não dou. A minha vida é a minha vida. Então, anda com a sua vida. Não tem importância. Sabe? Jesus só vai mostrar isso naquele dia. Né? Onde nós vamos ser julgados inteiramente. Então veja agora, eu quero mostrar agora para vocês como que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo no plano do Pai, como isso acontece. Então nós vamos ver agora em João, capítulo 21. Está valendo isso tudo? Amém. Tá. Então, João, capítulo 21. Isso, dos versículos 18 a 22. Gente, ninguém fica pensando aqui quando eu falo com relação às lutas que eu tive para eu servir Jesus e que meu marido apoiou sem ele estar andando no plano de Deus. Isso não quer dizer que ele é uma pessoa que é submissa a mim, absolutamente. Ele tem todo o gênio dele, toda a opinião dele, todo, sabe, o jeito que foi criado. E além do que, é português. Ele tem um gênio. Mas Deus tem um gênio acima do dele. Amém. E Deus põe amor. E Deus põe a presença dele. Então é isso que faz a diferença. Sabe, é uma conquista. Então, é por aí. É porque é o plano de Deus. Se você está no plano de Deus, você vê o que ele fez lá com Pedro, que ele abriu as portas da prisão. E ele achou que era um sonho. Ele só foi ter noção quando ele já estava no meio da rua. Que o anjo disse, agora vai. Porque ele achou que ele estava tendo um sonho. Era muito real, mas ele achou que estava em sonho. Era não, era mesmo. Então, quem está no plano de Deus, ele sabe fazer as coisas para acontecer o que ele quer. Vocês estão acompanhando? Tipo, você não vai mais para os Estados Unidos, você não vai nessa igreja, você não vai. Pai, o que ele pôde fazer para me impedir, ele fez, mas eu fiquei orando. De verdade, jejuando, clamando a Deus, confessando. Então ele vem e diz aqui, ó, está o seu nome aqui nas empresas, então você tem esse dinheiro aqui para receber, assina aí. Você quer em dólar, você quer em reais, ou você quer no banco, você quer que eu guarde, que jeito você quer esse dinheiro? Eu disse, ó, cash. Cash, dólar, para os Estados Unidos. Aí ele veio, está aqui. Deus. Vocês estão acompanhando? Ele disse, mas por que foi pagar passagem com os dólares? Eu disse, mas ia pagar com o quê? Depois, ele queria me ajudar, mas ao mesmo tempo o diabo entrava no meio. Ué, mas eu tinha que pagar com aqueles dólares. Como que eu ia pagar? Não, mas eu tinha que ter feito no cartão. Ah, mas estava daquele jeito, não tinha como, tinha que pagar. Ah, não paga assim não, próxima vez. Você entende? E assim que vai. A mulher disse, ô, vem cá, Maria, gerente. Chamava Cristina, uma japonesa. Peraí, você não tem cartão, né? Internacional. Eu disse assim, não, nem nacional. Ela disse, senta, mas você tem que ter, senta aí, vamos lá. Vamos fazer. Então, você precisa, justamente, cheguei lá, chega no hotel, que eu ia com a minha amiga, ela tinha o cartão, ela punha lá. Mas era só uma segurança, porque eu não ia ser pago com o cartão. Agora ela não foi, daí eu com as minhas filhas, chego lá no hotel, não estou sabendo nada. O cara, você quer me dar o seu cartão de crédito? E, opa! Mas tinha que ser internacional, meu amigo. Deus veio antes. Amém. Então, se você está no plano de Deus, ele vai fazer as coisas. Por isso que, o que eu acho que o título da semana passada tem que ser isso. Não tem fracasso em Deus. Não, não tem. Gente, é uma história de vida. Ninguém está brincando. Deus quer você. Ele quer você com o amor dele. Não importa o que vai acontecer, ele te quer, mas o fim é você e ele. Quando você contempla Deus, tá grande coisa, tudo, não vale nada. Tem diferença. Então, aqui, em João 21, peraí, não, eu falei João 21? João 21. Mas nós vamos para outro lugar, eu me lembrei agora. Eu quero o João 11 antes disso. Abre aqui um pouquinho. Depois a gente vai encerrar ali. Aqui em João 11 é a ressurreição de Lázaro. Então presta atenção nessa passagem aqui. Gente, Vamos ler até o versículo 16. E vamos ver bem a condição de Jesus. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, versículo 1, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Ei, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: Ah, vamos também nós, para morrermos com ele, já que ele vai ressuscitar, não tem problema. Porque tipo, ah, morrer para ser enterrado, nós não vamos não. Mas já que é para ser assim, então tudo bem. Então, ele não estava entendendo nada. Mas foi um laço do diabo lançado para pegar Jesus, porque eles já, como ele diz aqui, que eles já estavam querendo matá-lo. Se ele vai imediatamente, porque ele que causou toda a situação de diabo, eles iam matar Jesus. Mas como que depois de 2 dias, diz aqui que Jesus falou assim, ó, vamos lá agora ver Lázaro, porque ele está adormecido. Mas depois ele disse: Não, mas ele morreu, mas ele vai viver. Quer dizer, quem que falou isso para ele? O Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo, ele tem essa condição de nos dar toda a direção e de nos falar coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, ou situações. Mas ele só fala se vai ter um efeito, senão ele não fala. Ou seja, só naquele que está entregue a Deus para fazer o que Deus quer. Senão ele não vai falar, entendeu? É por aí. Por isso que Jesus, como ele era guiado pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo falou para ele: agora você vai. Antes, ele disse: não vai. Como é que ele sabia que não era para ele? Porque o Espírito Santo deu a direção, se comunicava com ele. Então, isso é para acontecer conosco. Essa entrega a Deus é para nós termos este nível de comunicação com o Espírito Santo. Não é fenomenal isso? Mas é um preço que nós temos que pagar, de querermos nos entregar inteiramente, totalmente a Deus. Então, ele vai, como ele, quando ele diz aqui que essa luz, que ele diz aqui, se alguém anda de dia, não tropeça, porque ele é a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, esta luz quer dizer que nós temos, é o nível de entrega que nós damos a Deus. Quanto de entrega que eu concedi a Deus? Então, essa luz me ilumina dessa maneira. Por isso que ele diz aqui, essa luz. Então, o Espírito Santo vem e nos avisa coisas. Caso contrário, não. Então, veja, se eu estou seguindo o meu caminho, não tem como o Espírito Santo querer me livrar de uma coisa que eu já decidi que é por lá. Não existem dois governos dentro de nós. Absolutamente. Como assim? Não existe Deus me governando, me guiando, liderando a minha vida e eu andando na minha carne, no meu plano, na minha vontade. Não existe. Não tem como um se misturar com o outro. Se eu estou andando lá, estou sozinha, aí sou eu. Muito embora, Deus faça de tudo para me abençoar. Embora eu não esteja no plano dele. Ele vai fazer o que ele pode para me abençoar. Mas isso não é o plano dele. Porque Deus nos ama. Agora, se eu estou no plano dele, quem governa a minha vida, quem é o líder da minha vida, é o Espírito Santo. Então, ele tem toda uma condição de fazer isso daqui para me livrar dos laços do diabo. Porque você veja, ele livrou Jesus do laço. Se ele fosse, ele tinha morrido. Porque lá estavam já acampados todos os inimigos, né? Todos os principais lá, religiosos, estavam acampados já esperando se ele passar por aqui. Agora a gente pega ele. Então o Espírito Santo não vai. Não importa se Lázaro tivesse morrido. Ele chegou lá e ressuscitou. Então o Espírito Santo pode ir. Porque a glória de Deus estava dentro dele. É a sanção, entende, gente? Então, se nós estamos andando no plano de Deus, ele vai nos cobrir, ele vai nos guardar. Como eu já disse, eu deixei cair meu passaporte dentro do primeiro avião que eu tomei, em Tulsa, para Houston. Deixei cair lá. Sentamos lá, bom, a fila começou, vamos entrar. Então, vai no banheiro, vai. Eu fui procurar os passaportes, não achei o meu. Ela me disse, meu passaporte, vê se não está na sua bolsa, não está. Mas o que eu fiz? Bom, você não vai poder entrar, mãe, você não vai viajar, pois é. Então, vamos orar, senta aí. Fiquei orando, já me anunciaram lá. Ana Maria, oi. Olha lá, meu passaporte. Estava no balcão. Eu disse, ai, onde que estava? A mulher ficou muito brava. Outro avião. Tipo, só louca. Como é que aconteceu isso? Um anjo trouxe lá. É. Então, se nós estamos no plano de Deus, gente, ele vai nos guardar, embora a gente passe por aflições, por momentos difíceis, por situações, mas vale muito mais a pena do que eu estar andando no meu plano. Então, não vai ter como Deus abrir a porta da cadeia, porque eu estou no meu plano. Tá? Então, agora sim, João 21. Então, vamos ver agora aqui a entrega absoluta, total de Pedro, né? Então, ali nós vimos como que Jesus guia, como Jesus era guiado pelo Espírito Santo, certo? Então, no versículo, vejamos aqui, vamos ver do 18, vamos começar aqui, no 18, 21, 18. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te fingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Entende isso? Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Você vai ser um mártir para mim, mas segue-me. Jesus avisou ele. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Foi João, né? Aí Pedro deu uma vacilada aqui. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Jesus também sabia dar uma respostinha. Quanto a ti, segue-me. O negócio meu é eu e você aqui agora. Me segue, vai pra lá. Então, este foi o momento, e ele foi, né? A partir daí ele foi, ele se entregou, né? Sem reservas, foi uma entrega total. E se nós lermos as cartas, uma e segunda, primeira e segunda de Pedro, a gente vê como ele fala com a igreja, né, gente? Vocês podem ir lá e ver, né, com que sabedoria, com que autoridade, conhecimento, né, da vida espiritual, do que é o reino de Deus, Jesus, enfim, a salvação, como que vai ser o final e tudo mais, para a igreja, como ele fala mesmo, com muita unção sobre a igreja. Então, ele relutou, teve as suas dificuldades, mas, por final, ele se entrega totalmente a Jesus. Então, gente, quando Jesus fala isso, nós temos todos os exemplos aqui. Tá? Então, quando ele mesmo, antes, mas Deus, nós já largamos tudo, casa, família, tudo, e o que nós vamos ter de troco? Aí ele falou assim, vocês vão ter as perseguições, as dificuldades, e lá no céu vocês vão ter toda a glória. Né? Eu quero saber agora quantas casas eu vou ter. Já dei a minha. Já dei meu carro. Já dei tudo. E aí? Disse, ah, vocês vão ter muita perseguição. Mas no final vocês vão ter toda a glória no céu. Vocês estão acompanhando, gente? Então a gente não tem que se preocupar com essas coisas, porque isso é coisa do mundo, da carne. Quanto mais. Valeu. Vamos nos preparar para esse fim de ano, para o ano que vem, uma vida mais próxima de Deus, para o avivamento acontecer, que vai acontecer. Não é para todos, mas é para aqueles que realmente vão se santificar e se encher dessa unção. Sabe? Se entregando, tipo agora, daqui para frente. Em nome de Jesus. Valeu, querido. Amém. Então, glória a Deus. Ore um pouco todos os dias e você vai ver que você vai se entregando a Ele. Fale com Ele, leia a palavra, ore em língua. Aleluia. É, obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado, Senhor, por você nos chamar tanto. Chamar com tanto amor para que você possa despejar sobre nós a sua confiança. Senhor, despejar sobre nós o seu plano para que você possa executar nesta vida. Senhor, para que muitas almas sejam salvas. Aleluia. Para toda a eternidade. Aleluia. Eu sei que você conta com os membros dessa igreja, com aqueles que estão unidos através, Senhor, dos áudios, aonde ele chega, em nome de Jesus. O Senhor abençoe também. Amém. E eu te peço, Senhor, que você abençoe cada coração. E sei que a tua graça foi liberada nessa tarde. Para que todas as fortalezas que foram, Senhor, construídas através dos pensamentos religiosos sejam destruídos. Estão sendo afetados através da tua unção nessa tarde, com a tua graça, em nome de Jesus, para crescimento de cada um. Cada um ficando livre, porque você agiu, em nome de Jesus.